Agora, você vai sentir uma emoção diferente. Uma emoção diferente. Com uma energia surreal. Com a maior referência em pressão do Pará. A maior referência em pressão do Pará. Os irmãos Gordo e Tinho Pressão. Pressão. Não importa sua raça, cor ou gênero. Aqui todo mundo é igual. Agora me diga uma coisa. É pressão que você quer? Então toma. Toma. Toma. Sejam bem-vindos ao show do animal. Pra cima, gigante. Aqui tá mais top de Belém, assim, ó. E a galera joga pra cima, mãozinha, e vai começar. Vai, um, dois, três, explode. Caiu muito bem. Get up and spin the show. Say hey, hey. E a nossa banda liga já na área. E meu parceiro Leonardo Oliveira, Cicinho Bombinho também, já por aqui, ó. E aí, como é que é, bandeirinha? Você e as suas amigas, gente, Elvis, e meu parceiro Rodrigo de Equipe 5 também já tá comigo. Fala, Rodrigo! Do Brasil, ele também tá na área, segura a porta. E aí, louro da família Pitt da Cabanagem, você, a Natália Yasmin, já na área. A galera vai dançando e o camarote da esquerda, da frente e da direita vai subir a pressão. Explode o bagulho. Bota o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A galera vai dançando, ela quer o seu gostado, a galera vai gostando. Ela quer o seu gostado, ela quer dar babadinha, ela quer o seu gostado, ela quer dar babadinha, ela quer o seu gostado, ela quer dar babadinha, ela quer o seu gostado, mas ela quer os envolvendo, ela quer dar babadinha, ela quer o Leonardo, ela quer o seu gostado, ela quer o bagulho doido. Então vou ter que levar. Vira seu amigo Gustavo e o Giovanni. É a volta dos Gato Net! É a volta da equipe do Playboy da Marambaia. Pega, meu amigo. Eles vêm pra fazer história. O nosso amigo Alanzinho, empresário da Pupunha. O Gabriel, o Nelson Canja. O Darlan, toda a família da Cabanagem. Tá na área, segura, Alanzinho. E nosso parceiro Bruninho também da Cunha Live. Um abraço você, Bruninho. E aí, dentro do Playboy. Joga, joga! E aí, caído rock, você, nosso amigo Zé Despeito! Já tá na área! E aí, deu dois, foi a parada, deu dois, foi a parada! Crocodilo vai! Pra cima! Ela! Ela quer dar babadinha! Ela quer! Ela quer! A referência já tá no ar! Oi. A referência já tá no ar! A referência já tá no ar! A maior referência em pressão está no ar! Gordidinho pressão! Com o Gordidinho! Pega, meu animal! O bagulho vai endoidar, o bagulho já endoidou. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar. Já endoidou, mano. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Joga pra cima, tá mil grau. Joga, joga, joga, joga. Quero ver. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! E o nosso produtor carioca? Hey! Ele, nosso produtor Leandro Bezerra. E aí, produtor Felipe Lopes, fazendo e acontecendo no Caribe. DJ Gordo. E a galera vai dançando e hoje, sexta, tem sexta, toca top do Real. Bora, bora, já! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é Coco? Quem é Coco? Quem é Coco? Vai pro Coco. Quem é Coco? Quem é Croco? Sabe, hoje tem sexta, toca top do Real e o Salão de Barbearia Batista também tá comigo. Começou o rock todo, começou o rock todo, começou o rock todo, rock todo, rock todo, começou o rock todo, começou, começou. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar pressão. Pressão de ladrão pra pegar. O nosso amigo Caio do Las Vegas, meu amigo DJ Sayag. E aí, moleque? Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse mesmo. Aponta pro teu amigo feio já. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas. Vai, vai, vai. Elas me adora. As novinhas aqui do croco. Ela fala. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Vem embora, vem. Vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro. E aí, Netinho, já legal, você, Samba Torres, meu amigo Léo dos Fugitivos. E aí, parceiro Bob, vem, vem. Quero ver agora, quero ver como é que é, como é que é. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Essa quem gosta é o Léo. E o bagulho tá louco, aqui no... O nosso amigo é Vertinho da corte, segura, Vertinho. É a galera do Belenzão Alimentos, tá todo mundo aqui, ó. De homem pra porra nenhuma. Joga! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Agora! Comandante Vlad. Ele mesmo. Família Maguari na área, meu irmão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Amigo Vesgo. Ver o meu coração. O homem das mulheres. Fala, Vesgo. O que me e nosso amigo Neguinho também da família Lata Sede Benevides. Já tá na área. E nosso amigo Gustavo dos Gatunes. Ele tá de volta no som, Guilherme Alô. Crocodilo Prime. Como é que é? Adriano Playboy. Ele, o D2 do Rock. Meu parceiro Bruninho, a nossa Croco Live aqui, ó. O nosso amigo Balão Mil Grau, Roberta Doideiro, o Jonas da Marambaia, o seu Léo, o Bigodinho Rasga Dinheiro. Alô, Betinho Playboy, agora, agora. Apaga, acende, apaga, acende. Olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima, olha o clima. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tá feliz, joga as duas mãozinhas pra cima. Agora bate na palma da mão. Três, dois, um, já! Bill, moleque. Onde tá tocando é o nome. Explodindo tudo. O João Oliver, Paulo Cachabacho, Ronan Fernandes, o Eric Nimo, o Eulen Silva, sempre aqui, ó. Chama a emergência. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando fogo. E aí, carioca? Tá louco. Tá pegando. Ao vivo no Facebook aí, ó. Tá pegando fogo e o bagulho tá louco. Tá pegando. É o animal e mais uma quinta de sucesso do Cariri. Bora pra cima! Pra cima! Ligaram para a Cleo, ligaram pro Betinho. Tá tudo liberado na festa do crocodilo. O empresário liberou, fica de camarote. Betinho ele tá longe, mas a firma ainda tá forte. Então toma, Siroque e Tequila, então toma. Gigante. Viva o crocodilo, então. E aí, Júnior do Banco do Brasil? Betinho liberou. Um abraço você, Júnior! Um balde de cerveja, então toma. DJ Gordo, DJ Dinho, então toma. Pra 13 mais um beat, então toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E também aqui tá chovendo e rapangalejando. A moda agora é Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei, Demonei. Onde é assim, ó? Demonei, Demonei, Demonei. Cara, quem é showman? Filho, acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Alaô, alaô, alaô, alaô, alaô. O vídeo do alaô deu o que falar um. Gigante Crocodilo Prime. E aí, como é que é? Você partiu meu coração. Isso é pra todos, não quero mais. Não servi. Bora, é o dos mal falados. Vamos dançar assim, ó. Agora fez um som. O jogo virou. Como esse mundo gira. E a R.A. Boutique. E a marca do King Golden. Coloca no telão aí, nenê. Acho graça. O patinho mais famoso do Pará. De alô. Agora veja o sol. O jogo virou. Comece a R.A. Boutique. Tá no telão, se liga aí, ó. Agora vai sofrer. É a marca que veste patrocínio gordinho. Provado seu destino. Se liga aí, ó. Solidão. Tadeu da P2, o Eldo dos Mal Falados, os caras doidos do satélite, o Bruninho de William, você, o Marta, o Wallace, a equipe Crau. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Toma mais uma! Se seque Seita. Direto do Rio de Janeiro. Beijo, meu amigo Didi da Lacoste. O que fez, sofri, senti essa dor. Essa aqui é boa demais. Eu vou chorar. E assim, ó. Não lutei por nós dois. Não vou desistir. Como é que é? Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot vai, né? Super Hot vai, né? E a assim, CL também na área. Do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Era de fazer outro já. Ele tá manjado já. Nossa amiga Maiara do estúdio, o Caio. A Maiara do estúdio e o Caio Fernandes. Ele tá chovendo. Choveu e relampagou. Choveu e relampagou, isso. DJ Sayag e a Lorena Beckman. O DJ Júnior Ferreira. Ele que é representante dos DJs paraenses do Rio de Janeiro. Com a agora, Júnior Ferreira, seja bem-vindo, meu brother. Olha que bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, vai, vai, vai, vai no batidão, vai, vai no batidão, vai, vai no batidão, vai. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Parceiro ME de Transporte Navegações Expresso Marajó, tá com meu parceiro DJ Sayag. Vai, vai, vai, vai no batidão, tá rolando e a galera vai dançando. E o Mada PDK e a primeira dama Rafaela aqui comigo assim. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. Deixa você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara. Calidinho, pressão. Eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai. Hoje! Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida. Garotinha, tá do teu lado. Ponta pra bandida, que tá do teu lado. Ponta pra bandida, que tá do teu lado. Ponta pra bandida, ponta pra ela, vai. DJ Alê Produções. Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir assim, ó. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. E doido aqui do grupo. Vai moleque doido, e doido aqui do grupo, vai. Vai moleque doido. E aí, culpa de Paulinho? Já tá ao vivo aí, né? Bora pra cima! E o animal tá do Caribe! Tá chegando aí, é? Vamos dançar! Tá morrendo aí, é? Doida? Nosso amigo doidinho, você? Fica de atribulado. Meu amigo Miller, todo agado, os empresários da Ceasa. Obrigado sempre pela moral. E agora o depósito do Choco, um abraço pra você, meu brother. Vambora que o negócio tá esquentando e o Dinho detonando, detonando, detonando já. Do rock, você, a Egelari, a equipe besta do Tapanã, tá todo mundo aqui, ó. E no nosso telão, o maior site de aposta do mundo. Olha o chute, vai, vai, já! Yeah. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço, meu amor, te peço. Estou ficando louca, eu pago aí, pô. Penso em você, meu amor, tu és, meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto, me sinto tão só, falando com a luz. E o Melody? Tem esperança, tem Agora, vai. E aí, parceiro, que é? Família Baguari já na área. Comandante Vlad. Ele volta, né? Que é a primeira dama, hoje aí é. Dando uma forra de desgraçada. Família Baguari. Assim, ó. O nosso amigo Tico da Pedreira. Ele, o seu grande amor, Adriane Moraes. E meu parceiro, Fabinho Ferrari. E aí, Tico? Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? E nosso amigo Murilo também. Do time que é panelinha. E aí, Murilo? Não me troque por ninguém. Tá bom, seu Murilo, não? Passado erro. Me deu meio de Tico. Dia Sayagi é sucesso ao vivo com o Betinho Playboy. Você é novo integrante da panelinha? Exatamente. Eu disse desgraçado aí. A não te ver na cama, a tristeza bate em mim. De Suficílio Ramon, é a Barbeira Castro, Tadeu da P2 aqui, ó. E o meu parceiro Ivan da Pedreira. E aí, Ivan? Aqui do lado direito, só de boa. Aqui. Como é, como é? Edinho, sabe quem tá aqui na retaguarda? O nosso amigo Chico Salles. Bloco do Arrocha, meu irmão. Canção. Ele na companhia do meu grande amigo Toninho Santos. Você, o homem que comanda a 99 FM. E claro, não vou perder a oportunidade. Ele mesmo. Esse cara mandar um toque pra galera aqui, ó. Afinal de contas, é o cara que todas as manhãs apresenta um programa muito bacana. Na 99. Programa Bom de Alegria. Meu anjo. Eu sempre que eu posso, eu escuto esse cara aí, ó. Herói que nunca viveu o amor de ilusão. Se você achar essa. E o meu parceiro Betinho Playboy tá ao vivo comigo. Toninho Santos, é sempre um prazer receber você aqui no Crocodilo. Ele disse: sempre que eu posso, eu pego uma fuga e venho curtir o som que eu gosto. E aí, Toninho, sinta-se à vontade, meu irmão. Zé Gordo, aproveitar a fuga que eu tenho, que eu tô de férias ainda, né? Até a FM. E o último final de semana, praticamente, oficialmente, que eu encontrei de vir encontrar esses parceiros, meus irmãos, Gordo e Didiedinho, que fazem parte da família Crocodilo. Não tem outra, cara. Vocês são meus parceiros, meus irmãos. E a gente na 99 FM, todas as manhãs, você que me acompanha sabe o quanto a gente valoriza a aparelhagem, aquilo que é tombado culturalmente no nosso estado do Pará. Obrigado. Que é a nossa aparelhagem, que o povo curte, que o povo gosta. Então, um beijo pra todo mundo. Beijo, seu amigo Toninho Santos, a 99. Mas é tanto beijo assim, menino. Ei, menino. Cadê? Mais beijo. Mais beijo. Delícia, que delícia. Gordo, Dinho, arrebenta, é o Croco. E o sábado, lá no Paraclube. Doida, papai. Olha, sábado eu vou estar no Saladão, junto com o Dinho Pressão. Bora lá, desgraçado, bora. Você vai estar quando eu voltar pra você. Dinho! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. De 5 às 8 da noite. Lá na 99 FM. 99 FM, programa Saladão. Preciso te encontrar. Assim, ó. Não importa o tempo. E aí, Cristiano, depois da liga. Um abraço pra você do Dinho Pressão. Segura, Cristiano! Dinho! Eu sei que fui eu quem. E as meninas da Pop Dentes. Amar, elas estão na área. Mas tem... Clínica Odontológica Pop Dentes no telão, neném! Me perdão, há sempre uma perto de você. Fui eu quem. Vai, vai, já, vai! 25. 7. Abraço, nosso amigo. O Alcides da farmácia, preço baixo do Bengola. Não está sendo fácil. É difícil não chorar. William. Vejo William Foster. O Danilo. Meu amigo Pateado Marex. É fácil apagar as lembranças. Eu só e a galera do comando. Por favor, não desliga. Do comando 4 do Distrito Naval. Eles estão aqui, ó. Marinha do Brasil. Filhinho Pressão. Beijo. Já tá aqui, ó. E meu parceiro Alex do Lanche. Ele já tá na área. Aqui do lado direito, na retaguarda, moleque. Ele é só a primeira dama, Larissa Beltrão. E aí, Alex do Lanche. Um abraço pra você aqui no Dino Impressão. Não depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo. E prepare suas emoções que dia 5, sexta-feira, tem aniversário da nossa gigante Xerox. E eles vão comemorar juntinho com a gente lá no Ponte Show. A sexta mais top é a sexta do Ponte. E aniversário da gigante Xerox. Prepara tudo, minha gigante. Vai ser assim, vai ser assim, já sigo! Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Bora detonar mais uma, sim! E aí, batata? E aí, batata, mãe? Bora, meu diazinho! Edinho, hoje é a noite das celebridades. Olha quem tá aqui, ó. Não tava nem reconhecendo essa digaçada, olha. A mulher que mais treme no mundo. É no passinho, no pop, vai no pop. Exatamente. No pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha. Ela e o seu produtor, Felipe. Felipe Pomar. Ai, ai, ai, ai, ai. O Coia da Bahia. Ai, ai, ai, ai. Tá todo mundo aqui, ó. Com a família. Bora, meu parceiro Cássio Leitão, segura, moleque! Ó, oh, treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Olha a tremidinha, olha a tremidinha, olha a tremidinha. Vai tremendo, treme tudo. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Olha a tremidinha, vai tremendo, treme tudo. Mexe, mexe, mexe. Rapaz, é uma loucura esse animal. É pressão, né, mano? Pressão, pressão, pressão. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir. E aí, gordinho? Áudio, som, é digital. O cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Vem aí, moleque. Caiu muito bem. Isso aí caiu muito bem. Assim. Nossa amigutinha, sua primeira dama, hoje ela tá demais. Ela ou é tu que tá demais, desgraçado? Eu acho que é tu. Assim está melhor. É, moleque. DJ Danilo e Daniel, na mega aeronave, olha só como... Tá viajando, tá, desgraçado? Se balançando. E meu parceiro Gago, rei da uva. Ele já tá na areia, Gago. O meio quilo também. O nosso humilde tá pegando por aqui, ó. Prepara que sábado é o aniversário do Zezinho de Paraíso, né? Eles vão em peso. Bora, bora, vai! Nosso amigo Júlio do Curió. Junto com o Giovanni Suat, ele e o Gustavo dos Gatunetes. Sucesso em o Lourinho e Marcelo GDG. Branco. Eles estão na área. Segura aí, ó. Que tal essa aqui? Que tal? Que tal? Dinho Pressão. Sonho toda noite com você. Aqui. Acordo na esperança de te ver. Crocodilo. Entendo porque você me deixou. Aí, ó. Te entreguei meu amor. Estou aqui pra te pedir perdão. Bora, Diego. Não foi minha intenção. Te magoei. Se liga no som, vai. Me diga se ainda quer reviver a nossa história, reinventar o nosso amor como uma linda canção. Se liga, te liga. Nada vai abalar minhas ondas do mar. Poderão afogar nosso amor. Família Cabanagem, Alãozinho no Passinho. Você, tá todo mundo aí, ó. Menina apaixonada, uma eterna namorada. Olha o mochila, rapaz. Seu pra mim. Ele, o Zé do Espeto. Pra você. Alô, Vitor, tá comigo. Bora, gordinho. O Paraclube sábado vai ser assim, ó. Aniversário do gordinho, aniversário do Alô, Vitor. A família Maguari e o nosso amigo Douradão tá comigo. Alô, Douradão, dia 20 é lá no Cuipiranga. Sábado de aleluia. O animal chega lá do Cuipiranga em Barcarena. Arrepia, garoto. E essa tem apoio exclusivo do nosso amigo Douradão. E você é o nosso convidado. Bora de dedinho, a galera tá. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Olha o meu parceiro Leonardo Santos, tá no berço, parabéns, moleque! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já! Referência e marca do Pará. E a marca Miúzi diz: olha a Miúzi diz no telão aí, ó. Mais um projeto ousado e audacioso. Com a marca Kinema Wes e José Antunes. E a parceria mais forte do que nunca. Vai! Mãozinho do Tabanã. E aí, Dojinho? E aí, Dojinho? Drive! Vai! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Essa panelinha é muita onda, ó. Era uma tremenda panelinha. A Até o oi da panelinha agora, olha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem... Exatamente. Todo mundo faz parte... Amigo Paulo dos Danadinhos. Minha. E do Alex do Lancha, mano. Essa galera é uma... Ele é a dona Larissa Beltrão. Minha. O Alex. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro... Leonardo de Vera. Você, o Rodrigo da equipe 5. Na... O Cristiano, o Murilo, toda a galera da panelinha aí. Come o dinheiro... E aí, gente, Alves. Cicinho Bobinho. Educação. Todo mundo aqui. Vai ter que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. E aí? Se não sai, olha só quem vem. E aí, Lourinho da família Pista, cabanagem. É muito puxa-saco. Já tá na área, ó. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. E aí, Lourinho? Olha quem vem aí. Já gira só longe. Chegar, é muito puxa-saco que não... Cadê, Natália Fim? Quem na área. Inimigo come junto com a família. E aí, Natália? É muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, velho. Bora de baixo. Vamos fazer parte da panelinha. Já tá aqui. É crocodilo. Comer na panelinha. Você gosta, né? Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Quero ouvir só o grito das loucas. Estou louca, estou louca, estou louca. Ouviu? Estou louca. Hoje. Não, não, não, estou maluquinha por você. Hoje é o Bedard, essa amiga Laura Aquino. Não, não, não, estou maluquinha. Laura Aquino. Não, não, não, não, maluca pra fazer o quê? Divertida na corte. Galera da Nike voltando pra vender. E disse é dia, só agora vou lhe ensinar. A dancinha do chega pra balar. Treme, treme, treme. Olha quem tá organizando o aniversário do... Treme, treme, treme. Nossa amiga Laura. Da Nike. É o Vevé. Treme, galera da Nike. E nosso amigo Jefferson dormindo. Galera da Nike. A companhia do nosso amigo Anselmo. A galera da Nike. Cadê o Anselmo, hein? Dando pra beber. Joga a mão pra cima, eu vou te ensinar. E a nossa série. Esse pique chega pra balar. Treme, treme, treme. E a Crocolive também, Daná. Treme, treme, treme. Galera da Nike. Bora, Bruninho. Treme, treme, treme. Adriano do Playboy, você também. Treme, treme, treme. Família Baguari, os humildes aí. Meio quilo. Comandante Vlad, Kekel, toda a galera. Valeu. O animal toca tudo do Pará.